ano, chega aí. Deixa Deus tomar conta de ti. Eu te quero, ó meu irmão. Só Jesus é a solução. Deixa Deus te amar. Ele é Cristo e vai te ajudar. Vem comigo, sim. Eu te quero, quero tomar conta de ti. Olha, mano, aqui então, olha pra mim. Me lembro bem daquele dia, quando chega aí. Estava eu em casa, triste em lágrimas, tão aborrecido com minha vida, sabe, cara? Mas naquela porta me batia uma mulher naquele momento e me dizia que Jesus Cristo queria mudar a minha história naquele momento, sabe, cara? Eu comecei a ouvir, eu parei pra pensar. Tudo que ela me falava realmente, cara, era tudo que se passava em minha vida. Que realmente, mano, minhas feridas estavam abertas, posta para o mundo. Daquele jeito, mano, pode ter pois um em um. Tentava me matar a cada dia, então eu me entreguei pra Cristo. Se liga aí, irmão. Olha, mano, chega aí. Deixa Deus tomar conta de ti. Eu te quero, ó meu irmão. Só Jesus é a solução. Deixa Deus te amar. Ele é Cristo e vai te ajudar. Vem comigo, sim. Eu te quero, quero tomar conta de ti. E vem depois, bem daquele momento, cê sabe, mano, pode crer, você tá vendo. Eu fui em frente e comecei a falar de Jesus Cristo para aqueles manos que estavam lá. Eu comecei a pegar ali na mão, assim como Deus me ensinou, sabe, então. Mas graças àquela mulher que um dia me levou e a palavra para mim ali pregou. Ei, mano, pode crer, agora eu estou aqui falando da realidade que Deus fez em mim. A sua história e o seu passado está tudo esquecido no mundo afundado, pode crer, irmão. Então deixa eu te dizer, Jesus é quem te ama e ele vai salvar você. A sua história ele vai mudar. Aceite a Jesus Cristo, vamos lá. Chega aí, deixa Deus tomar conta de ti. Eu te quero, ó meu irmão. Só Jesus é a solução. Deixa Deus te amar. Ele é Cristo e vai te ajudar. Vem comigo, sim. Eu te quero, quero tomar conta de ti. Senhor meu Deus, perdoe meus pecados. Ilumine o meu caminho pra não ir pro lado errado. Quero estar com Jesus, que és o meu pastor. Guiado na vereda até tua volta, ó Senhor. Abra os meus olhos pra que eu possa te enxergar. Ilumine o meu caminho para o lado não olhar. Opere em minha vida como fez com Josué. Que as trombetas tocou e as muralhas foram abaixo do pé. Porque eu me espelho nisso, foi uma obra tua. Eu tento viver isso, mostrar pra todos nas ruas que viver contigo é viver diferente. Não é andar com uma Bíblia, nem dizer que é crente. Mas se tua virtude do Espírito Santo me cobre, me renova, me cobre com teu manto. Eu quero andar na linha do Senhor. Tu és o Jesus Cristo, o meu Salvador. Mano, chega aí, deixa Deus tomar conta de ti. Eu te quero, ó meu irmão. Só Jesus é a solução. Deixa Deus te amar. Ele é Cristo e vai te ajudar. Vem comigo, sim. Eu te quero, quero tomar conta de ti. Filhos do Rei.